existem dois tipos de reis, certo? Os reis tiranos e os que servem como exemplo pro povo. Você tá preparado pra ser qual deles? Sabendo que os dois sempre morrem no final. Tudo acaba. Nada é eterno. Eu nem sei qual é seu nome. Mas é isso que você quer. Há vários dias tendo vários pesadelos. Essa merda foi algum tipo de aviso. Se eu entendesse algo ainda estaria vivo. Tava escaldado, mas eu tive pouco zelo. Acordo e não acredito na cena. Quantos mortos, muito sangue, tudo em chamas. Eu escuto baixo a voz da morte que me chama. E lá de longe eu vi que ceifador a cena. Meus soldados morreram, os que não morreram pularam, traíram. Os que correram nas costas tomaram. Perdi meu braço, fui pra guerra com o que me restou. Com as armas que tenho só pra rir da cara do medo. E viver como um rei, morrer como um rei. Eu sei que mexi com poderes e eles viriam pra me buscar. Tô cercado, ferido, cansado, preciso de abrigo. Preparo meu contra-ataque, à toa inimigo pesado. Eu tava preparado, mas acho que fui sabotado. Traído, cuspido, humilhado. Será que não fui um bom rei? Eu despertei, inveja demais dos meus rivais, dos meus iguais. Será o início da tal maldição? Mas vou voltar mais brabo do que pensou.